business is set on edge is, I think, critical for them to accomplish some of those problems. Controle instalador, está passando o pulo rumo ao cadastro lá no nosso site. Aguarde, o Sanem 320, pista impraticável a partir de agora. Autorizado o procedimento LS X-Ray, reparto estabilizado. Autorizado o 320? Sim, então, autorizado o 320. 622.000, iniciando órbita com curvas pela esquerda. Ciência, Sanem 626. O Sanem 356, autorizado Duna da presente, desça para 2.000 pés, autorizado sinal LSX-6, reporte estabilizado. Autorizado Prole Duna, 6356, reportar estabilizado, autorizado ILS 6356. Apatango Kilo Romeo Oscar, contato radar, suba para o nível de voo 060, autorizado direto coral no Bravo. Senhorita, se autorizado, o Kilo Romeo Oscar em condições visuais, propõe cancelamento de plano. Via corredor, já achei a caixa prego no meu pé. Sente que o Romeo Oscar, plano modificado azul no 627, mantenha no meu pé de corredor axé, reporte para da barra. Reporte para da barra, o Kilo Romeo Oscar. Controle OTAN 3378? Na 3378, prossiga. Confirme se encontraram algum pássaro sobre a vista? Afirmo. Sente grato, OTAN 3378. Na 3378, também agora o centro Recife, 125 decimal 45, alterne 126 decimal 85. 1245, alterna 1268. Boa tarde, graças a 3378. Esse é na 6226, desça para 4.000 pés, ajuste 1.06, redução de velocidade para 2.109. O 6226 desce a 4.000, está mantendo 200 nós na pena de afastamento da órbita. Esse é o 6320, Sumi Torre, 118 decimal 95. 6290, 6320. Esse é o 6326, vetoração para sequenciamento, curva esquerda proa 195, limite a radial 260 de Salvador. Bus da TAM, iniciando rolagem. 6320. Aguarde. Controle de Salvador, boa tarde. O Sanem 6315, descendo para 150. Foi liberado da espera em Maçu. Possibilidade de aumentar a velocidade para incrementar a razão? O Sanem 6315, autorizado de chegada a Man, via chegada a Man, desça para o nível de voo 050, número 4 na aproximação. 050, número 4 na aproximação. O Sanem 6226, vetoração para sequenciamento, curva esquerda proa 160, limite radial 260 de Salvador. 160 de proa, limitado para 260 de Salvador, 6226. Papatapá Romeo Alfa Índia, contato radar 67 milhas nordeste de Salvador, mantém o nível de voo 120. Então, 3437, decolado aos 29, chame o controle de Salvador, 120, décima 8. 08. Joana, 050, pode ficar feito. Salvador, 3437, boa tarde. Então, 3437, boa tarde, contato radar, suba para o nível de voo 360. Após 2.000 pés, autorizado direto elétrica. Subindo para o 360, vai manter o perfil da subida, tá? 3437. O Sanem 6226, autorizado Duna da presente, desça para 2.000 pés, autorizado LSX-6, reporte estabilizado. Duna, autorizado procedimento, chamada estável, 6226. Controle Salvador, Papapá Romeo Alfa Índia, bom dia. Papapá Romeo Alfa Índia, contato radar a 64 milhas nordeste de Salvador. Mantenha o nível de voo 120. Jet, Hotel Romeo, prossiga. Juliette, até Romeu, aciona identificação. Chanel 6320, Paulo 31, livre à direita, táxi 6 Foxtrot, chame 121, deixa uma nota. Pois vamos lá, o Juliette até o Romeu confirma, foi liberado pelo Centro Recife? Azul 9128, mantém o ponto de espera. Manteremos, 28 da Azul. Lima Lima Fox. O pós-tráfego na final, na 1-0, será autorizado. Mais 2 minutos para decolagem. Oi, Chané 6356. Aguarde a autorização de pouso. O meu vem na proa de Amã. Aguarde para a descida. Azul 4422, autorizado Duna da presente, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 6, autorizado sinal LSXR, reporte estabilizado. Ele pôs no 0, 6356. Frequência livre. Azul 4422, desça para 2000 pés, autorizado sinal LSXR, reporte estabilizado. 2 mil pés, autorizado ILS, reporte estabilizado, para estar presente. Tem a procedência e tipo de equipamento? Gente, já vou avisar uma rota? Era o Juliette para Romeu. Ajuste chama 0 no 6. Complete sinal de Sami Torre, 118 decimal 95. Muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde. Inicialmente número 4 na aproximação. Azul 9128, mantém o ponto de espera. O Chanel 6356, Polo 34, livrando a direita Foxtrot, chame 121 desse barote. 219-6356. Estamos vendo o Chanel 6226. Chanel 6226, continua a aproximação, aguarde autorização de posto. Sente, Mike Vitor Alfa. 2.1. Quando o tráfego na final será autorizado? Do 9128. Na final, o tráfego? Sim, na final da pista 1.0, já está passando o estresse. Ok. Lima Lima Fox, decolado aos 35, chame controle Salvador 120, decimal 8. 08, vamos botar. É o controle de Salvador. Ótimo, o mapa está molhado, por 6226. 288, ponto de espera, está pronto. Do 2788, mantém o ponto de espera. 2788. Corre, pista molhada, por 6226. 12, Dan 3144, cruza 200, até 150. Da 3144, autorizado chegada Bomed 1, desça para o nível 050. 050, bom médio. Vento. 180 graus, 099. Ciente, obrigado. Autorizado, posição no zero. Anamia 315, cancelada as restrições de altitude, desça para 3.000 pés e ajuste chama 0.6. 3.000 pés e ajuste chama 0.6, canceladas as restrições de altitude 63. Anamia 3437, estamos em centro Recife, 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. 260-128-3437. Lima Fox, na cruzando 50, autorizaria a proa direta de Siri. Lima Fox, inicialmente mantém a coral. Mantido, mantenha no próximo semana que depois é ótimo, mantido, agora fica 2-3. Papapá, Lima Fox, quando possível, estimado para pouso. Ao 55. É 226, solo aos 38. Livre à direita, taxi Fox Trot, chame solo 121 no decimal 9. Direita, Fox Trot, 209, obrigado. Aumentar critério, chame para o táxi, Serra do Fiosco. Azul 9128, decolagem autorizada, pistuno 0, vento 180 graus, 099. Decolagem pistuno 0, azul 9128. Está presente e isso faria com que evitássemos aqui uma formação na nossa direita. Autorizado TAP, então 3144. Obrigado. Azul 4422, complexo final, chame Torre 118 decimal 95. Torre 118 decimal 95, azul 4422. Posicionamento 315, desça para 2.000 pés, autorizado sinal ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2.000 pés, ajuste na 0.6, reportar estabilizado, chamar 315. Lima Fox, autorizado direto destino da presente. Lima Fox, obrigado. Fechário 5941 no controle. Azul 9128, decolado aos 40, chame o controle Salvador, 0 decimal 8. Controle 1208, azul 9128. Salvador, 3144. 3144, prossiga. Não foi suficiente, vamos para a esquerda para o 040 e já me informo voltando aqui, 5 minutos. Gente, está 3144. Controle Salvador, azul 9128, decolado, passa 1.200 pés. Azul 9128, contato radar, suba para o nível de voo 340, após 2.000 pés, autorizado direto elétrico. Prossegue a ascensão, nível 340, após 2.000, direto elétrico, azul 9128. Papapá, Mike Vitoral, fechame torre, 118 decimal 95. 5945 da presente, Mike Vitoral. Rosário 5941 na escuta do controle. Mike Vitoral, sua torre. Está ingressando pelo setor noroeste, já próximo ao condomínio Encontro das Águas, para sobrevoar na área urbana de Laura de Freitas, Mike Vitoral. Gente, Mike Vitoral, reporte iniciando sobrevoo em Laura de Freitas. Reportará iniciando, não interfere com o eixo da 1028. Gente. Autorizado nos vias do Papa Romeu de Leste até Romeu. Tráfico nacional? Afirmo, visual com tráfico nacional 2782. Gente, agilizando manobras após a passagem do tráfego, autorizado a linha e manter pistola zero. Passagem do tráfego nacional e manter na pistola zero do 2782. 2456315. Torre Salvador, boa tarde, Xanar 6315, passou dona. Xanar 6315, boa tarde, continue a aproximação, aguardando a pista livre, a TR da Azul, alinhando na cabeceira para a decolagem. 7818, informação de tráfego, um helicóptero Robson, a 500 pés, no setor norte, sem interferência, afastado 2 milhas. Aguardo. 9. Direita, só um desenho de volta. Muito satisfeito. Azul 2788, decolagem autorizada. Pistona 0, vento 180 graus, 1-1 no nosso. Autorizada, decolagem, pistona 0, azul 2788. Mike Vitoral recebeu nova instrução de sobrevoo no terminal Itinga, eixo da 10, Mike Vitoral. Mike Vitoral mantém o setor norte aguardando instruções. Vai manter o setor norte aguardando instruções entre a pista 10 e 17. Afirmativo. Dispensário 5941 na escuta do controle. Cu, mantém o ponto de espera. Confirma a condição da pista, 6315. Seca, o chão é 3315. Chané 6315, pouso autorizado, pistona 0, vento 180 graus, 109. Autorizado, pouso, pistona 0, Chané 6315. Mike Vitor Alfa, cruze a final da 17, aguardando instruções. Na verdade, precisa sobrevoar Itinga, eixo da 17 também, depois prossegue para 10, Mike Vitor Alfa, que é autorizado. Gente, inicialmente mantém o setor norte cruzando a final da 17, siga para a vertical do Salvador Norte. Gente, desconsidere, Mike Victor Alfa, desconsidere. Gente, vai manter o setor com afastamento da 10, Mike Victor Alfa. Lima Hotel, Hotel, tax approved to holding point, taxway Papa, comrade to enter, runway 17. Papai, call back to Joyner, runway 17, Lima Hotel. 2788, decolada 4.6, chame controle Salvador 120.8. Controle 208, 2788. TAN 3805, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Lula 788, contato radar, mas sem restrição, nível de voo 170, saída MOMO. Sem restrição para o 170 na saída MOMO 2788. Lima Lima Fox em condições visuais? Papapá Lima Lima Fox em condições visuais? Oxané, 6315, fala 46, livre aqui desde Xamila, 2129. Deixa 219, 6315. Prossiga. 008. Voo 2008, contato radar a 73 milhas do oeste de Salvador. Após coral, voo Ibomed 1 para a chegada Ibomed 1, reposto para a descida. Coral Ibomed 1, para não, ideal de descida 2008, voo. Voo 2008, desça para o nível 080, corrigindo 090. Da opção na 7 com prioridade. Era o nível 090. Então, o Eco de Luna Vander mantém as condições visuais via corredores, o ajuste na 096, reporte para a descida. Guarde o Eco de Luna Vander. Azul 9128, Sam Centro Recife, 126.0, Alterne 128.8. Recife 160, backup 1288, Azul 9128, bom trabalho. Desse mantenha 4 mil pés, o ajuste na 06. Mantenha um ponto de espera. Hotel Airborne at 49, call the part number of control 120.8. Number of control 120.8, Lima Hotel, thank you. 118.95. Yes. Papapá Lima Lima Fox, autorizado a descida critério, frequência livre. Hotel Lima, hotel, contato radar na decolagem, saída Coral 1 no Bravo, autorizado sem restrições, do nível 200, direto Coral. Sem restrições, 200, direto Coral, Lima, hotel. Salvador, de TAM 3144. 3805, pós-decolagem, botei pro hotel 2 mil pés, autorizado a decolar, pista no zero, vento no 80 graus, no Distância 3144. 3144, continua a aproximação, confirmo visual campo. Firmo. Continue a aproximação, informarei pista livre. 3144. Claro. Motel hotel. Princípio submantém o nível 110. Submanter 110, Lima Hotel Hotel. Só para informação, permissão de transporte inteiro. Tem, autorizado de Horácio Coral, Lima Hotel Hotel. Direto Coral, nível 110, Lima Hotel Delta. Santa Tango, Eco Zulu November, tem condições de descer para no 1500 pés de presença? Santa Tango, Eco Zulu November, controle. Condições de descer para no 1500 pés de presença, confirme. Afirmativo, 1500 pés de presença. Prata. Até Romeu e Juliette, até Romeu. Desça para 3000 pés, ajuste na 0 no meio. Google 2008, reduza a velocidade para 2 ou na 0 mais. 210 nós, Google 2008. São 3805, mantenha a proa até 2000 após voo Leda. Mantenha a proa até 2000 após Leda, são 3805. Melhor voo da pista 10. 3805 na escuta 2? Sim. Boa tarde, passei 2230, ponto de espera no 0 pronto. 0230, mantém ponto de espera guardando. Passeando, guardando, passareta. 28. Após o Momo 30 Frontier, azul 2788. Momo Frontier 2782. Botando Lima até o hotel, autorizado subida para o 200. Tire ascensão ao 200, Lima até o hotel. Tiago Fiosca, autorizado, ali é manter pista no sede. É. 008, autorizado, descido até o 080. Alô, Itiapo, Itiapo, com o Itiapo. Autorizado, né? Manter a pista no zero. Sim, manter no zero, passareza. Trezendo 4-4-5-4. Livre à direita, chama solo, 2-9. Passarei 2230, autorizado a colar pista no 0, vento 180 graus, 109. Iniciando, passarei. Porta estabilizada. Estabilizado, desde mato tempo fazendo circuito no 7? Aproximadamente 11 minutos. A modificação será feita com a torre. Mantenha-se via o procedimento LS Exterior para transferência. O Mike Vitoral, vetor. Mike Vitoral, você escuta? Mike Vitoral, tem estimado de tempo permanências no local de sobrevoo? Negativo, sem estimado, mas totalmente condicionado seus tráfegos e ciente da aeronave que tem TGL 17. na próxima em Rimar, mais litoral. Passarela 2230, decolado 56, controle 120 da cima 8. 08, obrigado, boa tarde, passarela. Gente, mantenha a grata. Controle, boa tarde, passarela 2230. Passarela 2230, contato radar na decolagem, saída Arboruno, nível 180 sem restrições. Arboruno, informa que não consegue cumprir o perfil 15 milhas, uma centena. Gente, autorizada a subida para o nível 180 sem restrições, o 2230. 180 sem restrições, obrigado, passarela 2230. Vou 2008, o 2008 em condições de manter a proa 025 para sequenciamento, confirme. Negativo. Confirme? Negativo. Negativo ou afirmativo? O controle não copiou? Não, sem condições não. Gente, reduz a velocidade então para 1809 e gol 2008. 180 nós, gol 2008. Gol 2008 irá seguir tráfego 12 horas, 14 milhas, com 1609 nós de Glock Speed, está cruzando 2500, descendo para 2000 pés, vão se arrumar o 22. Será precedido como número 2 na aproximação. 7, está reduzindo mais. 2008, desça para 4 mil pés, ajuste na 095. E a gente cruza lá e volta depois da torre. Vai de leste até Romeu, chama a torre em 11895. Forma helicóptero, sinal aproximadamente 2 milhas do final do 17, está visual com ele? Não, não tem nada visual, agora não, já vou ter. X-ray para 10. O mais litoral visual com um Charlie 150, Fernando Mendes, 17. Visual superado em altitude, mais litoral. Agora eu acho que a porta visual com helicóptero está aproximadamente 11 horas, uma milha à frente, 500 pés. Controle Salvador, boa tarde, 1885, Davi. 1885, chegada Bonf, desce e mantém o nível de voo 050. 050, na chegada Bonf, 1885. Estabilizado no INS X-Way da 10, se autorizado, cancela e ingressa a pena do vento da pista 97. Jet, eu tenho um Romeu, forma um helicóptero a 500 pés, seria tá a meia milha do eixo, da segunda milha da final do ano 7. Reporta visual com o mesmo, reporta também para o cancelamento do plano IFR. Juliette, até o mesmo. Gente, Juliette, até o mesmo. Está cancelando a presente, o helicóptero está parado? Afirmo, está parado. A leste do eixo da 17, porém muito próximo. 500 pés a 2 milhas da cabeceira. Gente, estou cancelando a presente, vou prosseguir para a base pela direita, vou fazer uma base bem apertada para tentar levar o braço. Paeste, cruzando 050, subindo a 180, um apagando 72. Ok, campeão, vou 200. Azul 2788, chame o centro Recife em 125, decimal 45. Centro Recife 2545, 2788. Reporta girando base no 7. Reporta girando base da 7. Vou agilizar aqui para não atrapalhar a pressão da Gol atrás. Então 1-4-0 nós, confirme. 1-4-0 agora, 1-4-0. Grata. E Thiago Pior está na posição ceada agora. Thiago Pior, acho que mantém espera sobre a ceada, guardando as novas instruções. Manterá a espera, Thiago, aqui, ó. Chama 964, adiciona a identificação, chegada bom médio, desse mantém o nível de voo 050. Certo, identificou, desce para 050 na Palmeira de Uno, é isso? Afirmativo. O 2008, você tem condições de manter 2009 na final, confirme, devido ao sequenciamento, devido à aeronave transportando enfermos? 2009 não. Qual seria a minha língua? Posso manter até 180. Gente, grato. Mantenha uma grande de 1809, indicada de 180 nós, até mais próximo externo, voo 2008. Passando os donos agora. Voo 2008, chama a torre 118, decimal 95. Localize. Torre 118, decimal 95. Obrigado. Confirma os alcances. Ah, sim. 2008, vento 190 graus, 19, autorizado pouso, pistão zero. Encontrou o voo 2008. Confirma isso? Afirmativo. Autorizado vai entrar, Juliette Torre Romeu, repórter pista 17 livre. Confirma o recesso 2008. Afirmo, clareza 3, intensidade 5. Porém, não copiou com o desviamento da autorização de pouso. Clareza o pouso para o gol 2008. Gol 2008. Está autorizando o pouso, gol 2008, só confirma o vento, ó. Vento 190 graus, 129. Obrigado. 4. Ouro, gol 1964. Você chega? A informação Vitor, está dando de NS da 10, compôs na 28. Confirma o controle? Confirmo, gol 1964, informação Atis de Salvador, informação Vitor. Está informando INS da 10, compôs na pista 28. Obrigado pela informação, chegaremos com a torre de informação, gol 964. 64. Ah, o pouso da mesma. Afirmativo, mais 7 minutos para a nave, não, no teste? Sim, mais 7 minutos para a gente, cara. Afirmativo, vai manter a espera até a golpear. Pelo novembro já visual. É, pelo novembro, torre 18, decimal 95. 295, novembro. Torre, novembro. Plus novembro, é 2, rodou. Tá visual já, senhor. Aproximar pra 35. Aproximar pra 35, antes do novembro, reposto final 35. Final 35, novembro. O Axel não é para informação, tem um helicóptero final de 2 milhas da 17 a 200 pés sobre o local desabitado. Informação em casa remetida. Gostaria de confirmar, senhor? Solo 008, solo 05, solo 219. 219. Axel 90 é informação para a casa remetida, tem um helicóptero de 200 pés a 2 milhas da cabeceira 17, na final da 17. E no segundo tráfego, sobre a Ceasa a 1 mil pés. Novembro, seguinte. 964, outro zero para o Edduna, para o Edduna. Pós-desejo para o Edduna, gol 9964. 964, cancelado as restrições de altitude, desça para 310, registro na 05. 310, 1015, gol, 964. Confirmações para pouso, pistola 017. Descendia corredores para 1.500 pés, Lima Lima Fox. Controle não copiou, confirme. Gente, tudo mantém a nível de voo 090. Aloque o código 0145. Lima Lima Fox, mantém a assinatura de Bomed para interceptar a chegada Bomed. 35, 7 do novembro. 1 novembro é autorizado, pouso. 35, 21, 80 graus e 1 no nojo. Pouso autorizado, novembro. Precedência, Serra, novembro, Vitor Romeu? Índio, Romeu Índio, seguinte. Rota Angóstica, Golfo Serra, senhora identificação, voo Bonfi para interceptar a chegada Bonfi, quando ele der o de descida, reporte para o controle. Olha, parceiro 2230, solicita 160 como final. Tudo mantém a nível 160, parceiro 2230. 0, obrigado. Gente, prossegue para o Ducab, aguardando transferência, Mike Litoral. Aguardando transferência, agilizando o cruzamento da 17, Mike Litoral. 95. 4.015. 9, autorizado backtrack, reporta pista no 7 livre. Golf Oscar, autorizado final no 7, reporta curva final. Reporta lá na curva final, se é a Golf Oscar. DC para 2000, gol 964. Confirme. DC para 2000, 964. Gente, DC para 2000, autorizado o procedimento, reporta estabilizado. É uma estabilizada, 964. Mike Vitor Alfa, controle de Salvador, 20.8, controle do carro. 208, graças, Mike Vitor Alfa. Controle 15, Vitor Alfa, voo 88. Controle Salvador, papapá, Mike Vitor Alfa, litro, frequência da torre, comprou uísque, intenção sobre voo no cabe. Gente, Mike Vitor Alfa, mantenha-se sobre regras visuais, ajuste na 05. No 05 no ajuste, autorizado para a direta do cabe. Afirmativo, Mike Vitor Alfa. Mike Vitor Alfa, totalmente condicionado aos seus tráfegos, 500 pés. Passaria do 2230, chame centro Recife em 126.0. 260, obrigado, boa tarde, parceiro. Boa tarde. Controle voo 188. Prossiga. A proa aqui, sai também na proa do formação de pesado. É a proa no máximo, finalmente. O Goma 185, reduz a velocidade para 1.70 nós, autorizado voar Duna. Ok, autorizado, Duna, reduz para 170. Obrigado, 885. A informação de que a nossa capacidade de viu à esquerda para evitar mesmo. Seria o Lima Lima Fox, confirma. Pode ser de à esquerda para evitar a formação. Preencho livre de Gilson, Lima Lima Fox. Voo 885, desça para 2.000 pés, autorizado o procedimento, reporta estabilizado. 2.000, reporta estabilizado, dado voo 885. Voo 964, torre, no 8, desse 995. 1895, 64. Salvador, boa tarde, voo Pro 964, uma milha do marcador embaixo do lado. 964, visual campo? Afirmo. 964, autorizado, pouso visto no 0, Netuno 80 graus, 129. Gente, voo, 964. Salvador, muito boa tarde, Charles Serra Romeu. Charles Romeu, boa tarde, estou aí. Papapá, Charles Serra Romeu, autorização para acionamento por parte do EBTA. Autorização acionar, confrontado, Charles Serra Romeu. Charles Serra Romeu vai acionar e reportará no site. Papapá, Romeu Alfa Índia, serviço radar encerrado sobre a posição coral, chama controle Léo, 020 decimal UNA. Afirmo, 120 decimal UNA. Lima Lima Fox, controle Léo de destino, desça para 4.000 pés, o ajuste na 05. Tá fazendo controle de destino, poder bater pra gente pro outro, ele tá com a razão? Afirmativo. Salvador, boa tarde, azul 2760, passando 173 para 150. Azul 2760, informe destino. Era de Santana, azul 2760. Gente, em princípio desse mantém o nível de voo 080 azul 2760. 080 azul 2760. Semana, até o nível está autorizado o Lima Lima Fox aqui. Lima Lima Fox autorizada a descida para 4.000 pés, o ajuste na 05. 4.000 Lima Fox. 1885, torre 1895. 1895. Fazer esse do estádio de Pituaçu na sua escuta, Mike Vitoral. Mike Vitoral, paciente, frequência livre. Fazer estádio de Pituaçu, através do CAB, Mike Vitoral. Mike Vitoral, frequência livre. Boa tarde, voo 885. Voo 885, continua a aproximação, informar a pista livre. 885. 964, solo 105, direita, solo 219. 219, à direita, voo 964. 1885, autorizado pouso, pista no 0, vento 180 graus, 149. 2 Salvador, Papá, Papá, Charles Romeu, já pronto para o Charles Romeu, autorizado táxi à porta da Ponte Espera Papá. Ponte Espera Papá, Charles Romeu. Tiago Golfiosco, autorizado final no 7, reporta o outro final. Reporta na curta, se erra, Golfiosco, tá? Montanha 050. 050, azul 2760. Afirmativo, senhor. Você é autorizado pelo Nordeste, sobrevoa em Log 3. Autorizado a presença da colagem pelo Nordeste, vento 180 graus, 14 nozes. Tráfico 1 Charlie 150, final de 3 milhas no Sérgio, que é pelo Nordeste. Grato, Charlie Serra, meu. Decolando pelo Nordeste. O Thiago Fioche forma helicóptero decolando do da Papá pro Nordeste, já livrando o estão no 7. Reporta o outro final. O tráfego, reportar na gota final, Thiago Fioche. Ou no 885, solo 17, solo 219. 219, grato, boa tarde, boa noite. Charles Serra Romeu, fora do solo. O Charles Serra Romeu confirma a área de sobrevoo. Vertical logo de frente, senhor, 3 milhas afastado ao norte da torre. Gente, evite a aproximação com o eixo da 17 e mantenha a escuta permanente. Charles Serra Romeu decolado no 8. Charles Serra Romeu evitará a 17 e na escuta permanente da torre. Serra Golfiosca, confirma o visual campo. Tiago Fiosco, autorizado a tocar remetida no 7, vento 180 graus, 149. Autorizado a tocar remetida, Sierra Gofiosca. Zero, 050 na bomba de 1, Tian 3, 1-0 da outra 0. Azul 2714, autorizado. Alinhar e decolar. Pista no 0, vento 180 graus, 149. E decolar da 1-0, azul 27, 1-4. Autorizado Lima, Lima Fox, vista para 3 de 1, 3. 3 de 1, Fox. Salvador, Papá, Papá, Charles Serra Romeu. Papá, Charles Serra Romeu. Charles Serra Romeu solicita um TGL na presente posição, informa no retorno. Gente, a porta para arremetida, Charles Serra Romeu. Charles Serra Romeu reportará na arremetida. Muito grato pela colaboração. Paralela sentido aeroporto, Mike Vitor Alfa. Tente, Mike Vitor Alfa. Fox, descer para 2000? Afirmativo, descer para 2000, país, autorizado Ilhéus, Lima, Lima, Fox. 2760, não trava conhecido reportar nas proximidades de feira? 30 descida para o título de tráfego local, chama a feira de Santana em 131, decimal 30. 130, o Charles Armel ainda na escuta da torre? Afirmativo. Afirmando, reporta quando para a arremetida, ok? Para a confirmação de algum tráfego no setor. Afirmativo, Charles Serralmeiro vai informar na arremetida. Passo 2714, decolado 22, controle Salvador, 20.8. 208, obrigado e boa tarde. Vamos para Recife, pronta cópia. 2714, contato radar na decolagem saída Momo. Nível 160 sem restrições. Sem restrições, 160, azul 2714, obrigado. Paulo Salvador, boa tarde, chama RM 1402, ciente da UIC, autorização para Recife, pronta cópia. RM 1042 para cópia, 121 da Sumal 9. 1219. Eu tenho aeronave circuito 17, na perna no vento, gera base aguarda para a emitida. Torre, você é a confiança de aerobase. Estabilizar com o localizador, Lima Lima Fox. Lima Lima Fox, ciente, torre, ano 8, decimal 95. Sim, grato. Boa tarde. Olá. Papá, Lima, Lima Fox. Papá, Lima, Lima Fox, estou aí. Estabilizado o curso localizador. Continua a aproximação, informarei pedido no zero livre. A tomada de ascensão é o passo de fibra. Cancelar e prosseguir para circular para o 17. Se autorizar, pode falar direito. Sente a parte do cancelamento, forma um Charlie 150, final de uma milha no 7 para toque remetido. Reporta o cancelamento. O Charlie Serra Romeu evitando a aproximação do estão no 7, livre arremetida, a porta fora do solo. 360, próximo do registro no 0, alocado 0115. Asa rotativa. Tente. Controle Salvador, boa tarde, Xanémia 326. Xanémia 326, senhora identificação, chegada Bomed 1, desce, mantém o nível 060. Identificou na Bomed 1, descendo para o 060, 6326. Eixo, não tem setor, reporta se necessário aproximação para algum eixo de, da 17 ou da 18. Esse é autorizado, senhor. Charles Serrão Romeu tem intenções de cruzamento da, do, da principal para o setor sul. Aguarda, mantenha a posição. Mantenha o setor. Charles Serrão Romeu. Charles Serrão Romeu, aguarda. Lima Fox propõe cancelamento para seguir para o 7. Lima Lima Fox, no NFR cancelado de 25, faça uma base longa da 17. Aeronave tocando para a arremetida no 7 na presente. Sim, eu estou visual com a mesa, sem condição de prosseguir para a próxima rola. Controle, o Mike Vitor Alfa está visual com o tráfego na final, já superou o mesmo. Autoriza.